Nessa sexta, essa turminha de podcasters vai aprontar altas confusões nesse blog do barulho. E sem o seu host da pesada, eles vão ter que entrar no ritmo de encrenca enquanto editam esses programas bons pra cachorro. Afogados no sofá, toda sexta ou não, aqui na Sessão do Sofá. Vamos lá, Magal! Sejam bem-vindos a mais um Afogado no Sofá. E aqui comigo, o senhor Salgado. Também Siqueira, né? Reinaldo Siqueira. Com a dor de garganta, coitado. Pô, é foda. Essa Bahia, gripar, é sacanagem. Temos aqui também o Saci Pereira da internet. É Saci Pereira da sacanagem. Tudo a ver, né? LP Magal aprontando altas confusões com essa galerinha do barulho aqui. É, que clima bonito, né? Aquele... Eu descobri... Não vamos conversar na abertura. Nós temos que apresentar a pessoa, porque nós estamos aqui, Reinaldo, com ele, o homem que vende sacas de café nas horas vagas. Opa, Nicolas Queiroz do Pó de Café e te pego lá fora, hein? Boa. Temos aqui também o cara que entende das putarias. Esse entende, Magal. Esse entende da sacanagem. Esse manja. Putaria. Exatamente. Ele, será que ele gosta do sketch, né? Espero que não. Não que não, ele que gosta de viado, né? Porra. Pô, fala o nome do cara, Brasil. Olá, oi, eu sou o Murilo Abu de Fogo de Andou e estou aqui pronto para participar de altas aventuras com essa galerinha do barulho. Participando aqui conosco, o cara que faz merda. Não pensei nada melhor, infelizmente. Saudações alvinegras, aqui é o bode da Tanguinha Corp e pra mim o rei do rock é o Chantecler. Não. Mas qual o lance do alvinegro? É porque tem tanto alvinegro pelo Brasil, cara, que a gente fica perdido. O Ceará, tá? Alvinegro carioca, o glorioso Botafogo. Nossa, o glorioso Botafogo. O glorioso. Isso. Última... do Botafogo é realmente o glorioso. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre futebol. Não. Essa galerinha do baba, né, Reinaldo? É foda, realmente. Eu não sei o que ele tá falando. Bora. Temos aqui também o Robocop brasileiro. Robô? Robocop, cara. Ainda não, né? Ah, deixa ele. Vai tomar um tiro na mão aí, vai aprender. Exato. Robocop dá tiro. É, isso aí. Ele mesmo. Opa, Sengoku aqui. E Sessão da Tarde é programa dos desempregados. Sengoku se formou na Academia de Polícia, inclusive. Já. Merda. E hoje a gente vai gravar com esse Tira da Pesada. O Tira da Pesada, sacanagem. Reinaldo. Diga, Magal. Qual o tema do programa de hoje? Hoje a gente vai falar, né, sobre as turminhas do barulho que aprontam várias confusões coloridas e em português, com aquela dublagem maravilhosa, né? Cacetada. Exato. Você é um imaturo. A dublagem. Salva de cobra. Rua 12, né? É, não fui. Em suma, hoje a gente vai falar sobre a Sessão da Tarde, seus filmes, seus clássicos, suas alegrias, suas tristezas, que eram muitas. Exatamente, eram muitas mesmo. Não, nem tantas, né? Algumas repetidas. O problema é a tristeza de você assistir hoje em dia a Sessão da tarde. Isso. Então, vamos para o programa. Beleza? Let's grow, só alegria. Antes de começar o programa, Reinaldo. Oi. E a família, como é que tá aí? Cara, pelo amor de Deus, eu tô me esforçando tanto pra parecer animado. Não, mas tudo bem, eu vou falar sério. Você sabe que eu prefiro cinema em casa, né? Valeu, hipster. Não, cara. Cinema em casa era uma opção alternativa. Quando você já tinha visto Lago Azul pela centésima vez, você podia pôr no cinema em casa que ia estar passando o Monstro do Armário, com certeza. Sim, ou então aqueles filmes do Ernest, né? É isso. aqueles 500 filmes do Ernest, né? Ou era Ernest... Triste fim do Ernest, né, cara? Saiu da gloriosa sessão de filmes vespertina da televisão brasileira pra passar nas manhãs de domingo da Record. Cara, coitado, cara, vocês Ernest. Não sabem quem é o Ernest. Eu vou falar. Eu sei, pô. Ele é o pai da família Buscapé. Hã? Ah, é? Eu nem lembro, cara, de família Buscapé. Ele Dudu, lembra? Não. Caraca, clássico. Caralho mesmo, cara. Mas então, ou era Ernest, ou era férias em Palm Springs, em Fort Lauderdale, Ô, Monge do Armário, que filme horrível, cara. Ou aquela desgraça daquele filme de zumbi que fez eu ficar uma semana olhando por lados, assim. Gremlins? Não, é A Noite dos Mortos Vivos. Ah, no cemitério? Que tá com a bomba na cidade e depois condensa e chove de novo? Caralho. Ah, é, não, as pessoas absorvem e aí viram zumbis, né? Eu acho que não. É um que eu sei que tem uma parada que... Nossa, que filme de merda. Os zumbis, eles ficavam gritando, cérebro, cérebro. Aí as pessoas tiveram a ideia, eu não sei onde eles conseguiram, eles pegaram cérebros e começaram a jogar na rua. E os zumbis comiam. É. Então, e o programa começa assim nesse clima bom, né? Vocês falam que... Ah, Lagoa Azul, Sessão da Tarde. Mas a primeira coisa que me vem na cabeça quando falo Sessão da Tarde, eu não sei porquê, mas é a Família Adams. Também, outro filme que marcou, né? Achei esse filme tão ruim. Sério, cara? Não, cara, eu penso Curtindo a Vida Doidado. Curtindo a Vida Doidado é outro também. Curtindo a Vida Doidado. Eu não... penso em Lambada, Dança Proibida. Nossa, aí passou na Sessão da Tarde. Ah, então vamos lá. Isso é cinema em casa, cara. A Lambada no Brasil foi um frenesi aqui. Foi, cara. Ainda mais Beto Barbosa. Foi na época, inclusive. Barbosa. Beto Barbosa. Né, saudoso, Beto Barbosa. Barbosa. Vê aquela música do... Chorando se foi quem um dia são... Tá zoando essa música. São japonês. Caraca. Se você for pra pensar, vou não, quero não, posso não, também tem versão japonesa. Eu compartilho aqui com vocês uma das alegrias da minha vida, é procurar música brasileiras cantadas em hebraico, cara. Muito bom. País Tropical em hebraico é hit, cara. É hit. Meu Deus do céu. Ok, tá, mas vamos pro... O Reinaldo citou Família Adams. É. Esse filme é do Tim Burton? Não, só pode ser. Não? Não, cara, pô. Eu não sei, na época eu não... É o do Raul Júlia, ele atuou, dirigiu, escreveu. Eu sei que o pessoal tava até espalhando, você acha que eu vi no Facebook, dizendo que aquele arqueiro lá do Vingadores era o molequinho do Família Adams. Da Família Adams. É, não, acabou. Mentira, pô. É, você olha pelo nariz. Se o moleque tiver o nariz batatinha, é, mas ele era gordinho, então, né? Não, é caô. Aquele gordinho, ele foi bem mais novo que o ator do... Não, é, sim, depois eles, né, começaram a... Mas, porra, eu lembro que quando soltaram as imagens, ele ficou maluco, achando que era mesmo, não sei o quê. É um filme que me marcou muito, muito, assim. Sempre que eu ia pra uma clínica de tarde, tava passando. É, Heróis de Brinquedo. Heróis de Brinquedo. Caralho, cara. Bom. Puta, Heróis de Brinquedo. É um que tem um menininho que tá todo complexado porque ele gosta da menininha, mas ela é mais alta do que ele, né? Essa menininha aí é a Mary Jane da trilogia Homem-Aranha. Caralho. É verdade. É Kristen Dunst? É, ela. Peraí, me diga uma coisa. Qual é a sinopse desse filme? Rapidinho. É, velho. Heróis de Brinquedo, pô. Heróis de Brinquedo? Bonequinhos de índio brigando contra os bonequinhos que não. Aí, ó. Sabe o que não, aconteceu? É uma indústria de brinquedos que eles inventam um chip. Aí, cara, para tudo. Eu falei o nome do filme errado e cada um foi pro lado. O Bode falou a chave do blá blá blá. Ah, é. E o Sengoku falou Pequenos Guerreiros, cara. Caralho, você vê como são todos iguais. Eu tava falando do Pequenos Guerreiros, brother. Que é o filme que o vilão é um militar, um sargento. Exatamente. Um neto, então, cara. E o protagonista é o Chewbacca magro. Exato. O de brinquedo é aquele do Schwarzenegger, né? Exato, é. Esses três filmes são memoráveis. O de brinquedo é a história do Schwarzenegger, que ele vivia muito pouco com a família, né? É, ele meio uma família de longe, via quase o vizinho dele pegando a família dele, né? Aí ele resolve fazer um ato heróico pra salvar, né? É o amor do filho dele. Da, não, põe, tipo... ele quer pegar o mundo. Nada que a mensagem mais bonita, que pra você redimir uma vida de merda cagando pra sua família, você busca o brinquedo mais difícil do Natal pro seu filho. Que mensagem bonita, né, cara? Não, esse filme, eu vou falar uma parada. Natal não é Natal sem o Grinch. O caralho, Natal não é Natal sem Herói de Brinquedo, cara. Sábado de tarde, se eu ligar, a gente vai... Natal não é Natal sem Rudolf. Peraí, antes de sair dos Heróis de Brinquedo lá, eu tenho... Pequenos Guerreiros, cara, vocês esqueceram? É foda. Pequenos Guerreiros, tem um filme. Tinha a cena sinistra, lembra a cena sinistra que os brinquedos sinistros começam a fazer coisas sinistras? E tudo meio sinistro? Isso aí é Toy Story. Sinistro demais pra mim. Eu acho que essa cena Toy Story é inspirada no Pequenos Guerreiros, cara. Eu acho que é inspirada essa cena Toy Story. Porque é igual, cara. O cara entra num quarto, aí os brinquedos começam a amarrar e tem umas... Eu sei que eu não lembro nada. A única coisa que eu lembro desse filme é... acho que a última cena tá de noite numas graminhas e os bonecos estão jogados lá no chão e o menino com a menina conversando, assim. É a única e coisa. Tem a parte que o militar americano lá, ele morre no liquidificador. Ele perde as pernas, ele vira um militar, vira o cara do... O cara do Forrest Gump, sabe? Perde as pernas. Fica a recomendação. Isso é bom mesmo. E outra, cara, não é nem da Sessão da Tarde, mas eu queria fazer a menção aqui, porque eu não me lembro de jeito nenhum o nome de um filme. É porque você falou de sargento, de brinquedo. Tem um filme que ele é todo feito que com... Sabe aqueles bonecos ventríloco? Uhum, ele sei. É todo feito com aqueles bonecos ventríloco. Já é um... sei, Team America. Não, não é o Team America não, cara. Team America não pode passar tarde. Passou na tarde. Peraí, não, mas ele não passou na Sessão da Tarde não, cara. Não é possível. Team America, né? Cara. É Team America sim. Eu falei, mas não é ninguém me leva a sério, com ninguém leva o Magá a sério. Não, dessa porra. Não, é porque tinha uma série que passava no programa do Sérgio Malandro, que é o Thunderbolts, cara. Era muito maneiro, eu queria muito ter aqueles veículos. Tipo, era números de 1 a 6, eu acho, e cada número um veículo diferente. Tinha um helicóptero, um submarino, era muito foda, cara, era muito maneiro. Era isso de Joe, né, que era o sonho de toda criança, né? Peraí, qual é o nome? Do Thunderbolts, Joe. Pelo amor de Deus, como é o nome do filme? Que vocês falaram aí? Team America. Como é que você quer essa porra de teen de adolescente? Team America. Team America. Cara, eu acho que o que todo jovem queria ter era o tabuleiro do Jumanji, cara. Puta! Jumanji é uma merda. Tem aí, ó, se você tem uma mão, nós te daremos 8 patas cada uma, é o que nós temos. Vocês se lembram da caixa dessa fita na locadora? Era em 3D, cara. Você ficava puxando ela pra frente e pra trás assim, mudava. Parecia que os bichos estavam saindo. É a caixa do Jurassic Park, cara. Ele sorria, né? Tipo, dá um... Jumanji tinha a mulherzinha do Homem-Aranha que a gente já falou. Criança, sem pintinhos ainda, uma pena. Tinha Rob Williams. O Jumanji era um filme que dava... Acho que a Scarlett Johansson também fez esse filme, né? A Scarlett? Oi? Jumanji? Ou pelo menos fez o teste. Eu vi um vídeo de teste dela pro Jumanji. Caralho. Nossa. Deixa eu confirmar. Não fez, cara. É porque ela era muito feia quando era criança, cara. Que isso? Tem aquele filme Ghost World, eu não sei o nome dele em português. Que ela tem tipo uns 15 anos, mas já tá chupetinha, já tá no ponto. Pô, mas nossa. É aí que começa, né? Olha, bode da Tanguia Corp, processos, por favor, redirecionar para... Ah, mas 15, 16 anos já tem coisa... Não. Reinaldo... Magal. Ah, processos, por favor, redirecionar Reinaldo. Ô, seu Goku, cadê aí seu trabalho, seu Goku? Eu sei que o Jumanji, ele me dava muita aflição, cara. Pelo menos, sei lá, da primeira vez que eu vi, era meio tenso, assim. Porque eu não imaginava aquela merda, eu nunca tinha visto nada parecido. E, pô, o filme é foda pra caralho. Eu assisti, uns 4 vezes e não me cansei nunca daquela merda. Eu não assisti nenhuma vez e já me cansei, já. Sério? Eu sabia que ele não gostava. O Mago, ele tem aversão ao... Isso, o ator lá, o... O Robin Williams. Exato. A cena que mais marcou desse filme, sem nenhuma razão, era aquela que o menino que virava macaco, ele chegava pro Robin Williams, assim, num canto, e ele falava, tio, tio! Aí ele fazia uma cara de triste, e o Robin Williams meio que entendia, aí ele fazia um furo na calça pro rabo dele sair, cara. Ele fazia um furo na calça porque ele ia levar o moleque pro canto, né? Caralho! Mas a censura não deixava. Que aí... Bode, é tua segunda hoje já disso, hein? Cara, engraçado que quando eu fui ver Jumanji, a Sessão da Tarde me vendeu um filme de terror, cara. É? Pela capa, tu vê que não é terror, cara. Não, me deu um filme de terror, tipo, mistérios, né, suspense, uma forças sobrenaturais destruindo a humanidade, um bagulho assim, sabe, tenso. Caraca, eu fiquei, né, eu fiquei passando... Eu acho que você era criança mesmo, cara, e tudo era mais impressionante, sabe? Mas fizeram isso com aquele filme também, 7 dias e 6 noites, 6 dias e 6 noites. Ah, você tá falando da propaganda, né, que fizeram pra você. Cara, provavelmente a propaganda foi... Essa turminha do barulho vai entrar em altas confusões jogando seus dados num tabuleiro muito real e fazer coisas que até Deus duvida. Não, Nicolas, não, Nicolas. Vendeu o filme, você botou musiquinha tensa no fundo, tipo, uma aventura com forças sobrenaturais e desconhecidas. Caraca. Que vai amaldiçoar. Eles fizeram isso com Zatura também, porque Zatura é Jumanji no espaço. É, né? Zatura é a continuação de Jumanji. É Jumanji moderno, pô, é chato. Vocês chegaram a ver o desenho de Jumanji que passava na Globo? Puxa, olha, não. Se eu falo pra você não ver o filme, não Esqueça o desenho. Não, cara. O filme você tem que ver. O filme, porra. O filme, acho que se você ver hoje ainda é bom, hein? Acho que dá pra ver sim. Eu vi uns 10 anos atrás, já tava chato pra caralho na época e gostei. Então acho que dá pra ver. Cara. Imagina o desenho, a cara desenhada do Robin Williams. Não veja não, cara. Por favor. O Magal, ele tem algo com o Robin Williams. É muita coisa. Eu tenho uma versão pelo Robin Williams por causa do que ele falou do Brasil, cara. Eu também. Só pelo do Brasil. Só o Brasil. Ele falou que o David Letterman perguntou pra ele, tu viu que o Rio de Janeiro ganhou como sede das Olimpíadas 2016? Ele falou, sim, eu vi, mas aí é de vantagem, que os Estados Unidos levou Michelle Obama. O Brasil levou uma passista e 2 quilos de coca. Foi uma boa piada, cara. Uma piada, cara. Porra, os outros tem que saber. O brasileiro pode falar mal do Brasil. Só, pera aí. Não existe isso, cara. Você é daqueles que não gostou do Simpsons sacanearam pro Brasil, hein? Abude, sabe por que nosso país é famoso lá fora? Nossa cocaína é melhor do mundo, cara. A gente tem que vestir a camisa, apoiar a cocaína brasileira, pô. Que legal que eles conhecem, Goku. Continue deixando a galera passar. Eu digo mais, hein? Já que era um evento esportivo, da Olimpíadas, o brasileiro tinha que levar na esportiva. Nossa, eu ouvi a bateria. Só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa grande confusão. Vocês lembram de um filme que era Heróis Muito Loucos? Vocês lembram desse filme? Caralho, que tinha um cara que falava, puxe meu dedo aí. É, exatamente. Caralho, aí o cara não, cara, Geração X. Geração X é caralho. Nossa, não. Aí, Geração X é o primeiro X X-Men. Muito ruim, cara. Puta que pariu. Geração X tem o selo da Marvel, tá? É o X-Men, cara. É, não. São todos inspirados, pô. Tem o Banshee, tem a Frost. Isso, exatamente. Tem um cara e o vilão era... O vilão era o Dr. Brown dos sonhos. A origem. Dr. Caralho, cara, que merda. Não, mas a Marvel, ela tentou fazer uns filmes, assim, nos anos 80, né? Não, mas 70, aí a Marvel vendia os direitos e tal, mas saiu aquelas merdas. O Justiceiro, né, que é aquele com o Dolph Lundgren, né? Capitão América de motinha. Você lembra daquele filme do Liam Neeson, o Homem Sem Rosto? Homem Sem Sombra, né? Homem Sem Sombra. Homem Sem Sombra. Você tá falando do Homem Invisível? Sim, é aquele cara que... Não. É um cara que teve um cientista que perdeu o rosto, aí ele usava várias máscaras diferentes pra se vingar dos caras. Não. Ele Darkman. Vivia no prédio com pássaro? Esse não é, Darkman. Muito bom, caraca. E outro filme que me venderam com um filme de terror, o maior cagaço pra assistir o filme, quando eu vi, não era nada disso. Mas sinistro o filme, cara, porra. Muito bom. Já é a Sessão da Tarde? Não. É assim, cult. Ah, tá. Não, mas passou, o Darkman passou, era um horário que eu podia ver, cara, que eu lembro. Não sei se era tela quente ou... Peraí, cara, vale frisar aquele filme, não sei o que é lá, Burger, do Kenan Kell. Puta, esse filme é merda. Muito maneiro. Happy Burger, eu acho. Não, bem-vindo ao Good Burger, a casa Good do hambúrguer. Burger. Exatamente. Que o Kell tinha aquela dublagem... Do Tufão, que vai vir, velho. A parte do asilo é muito maneira. Tem um colega meu que faz, parece que ele é o dublador do Kell nesse filme, cara. Que ele faz a voz igualzinho, cara. Aí que no final tinha aquele Mondo Burger, que era tipo um hambúrguer tecnológico, né? Aquela coisa toda de... Vamos falar, aquela porra daquele molho secreto do Kenan, devia ter porra, devia ter catarro. Caralho, tudo ali, cara. Pela cara dele devia ser maconha, essas paradas assim. Essas comidas. É verdade. Né? Saiu tranquilinho, saiu com mais fome do que entraram. Porque tinha outro filme também, mas nesse mesmo molde, que era os Goonies, né, cara? Nossa, os Goonies, cara, que merda aquele filme. Os Goonies é cult, é outra. Não, é um filme clássico, cara. Mas era a Sessão da Tarde e também tinha acampamento, né? Que é tão perto disso. Cara, os Goonies eu não assisti, cara. Caraca, baixa aí agora no Pirate Bay, vai lá, procura aí, deve ter versão pro Peixe. Eu só sei que tinha lá o Slot, né, que é aquele cara bizarrão, né? É o Gollum. E cara, eu tinha muito medo, cara. Eu tinha muito medo do Slot. O Slot. Chocolate! Não, cara, você tinha medo dele, meu? O bode que é de outra época, com certeza teve um colega de classe apelidado de Sloth. Eu não sou tão velho assim, não, cara. Calma aí. Você só finge que não é, cara. Pergunta, quem fez o Sloth? Foi o Sylvester Stallone, cara? Não. Pô, parece, cara. Não, porque se fosse, ao invés de ficar falando chocolate, ele ia ficar Adrian. E os filmes de competições, Lu? Do macaco, não. Macaco aqui, não. Eu não vou deixar de falar nenhum. Não. Aquele macaco. Demais que fazem assim, coisas sobre-humanas. Que macaco? E o Bud? Não. Vocês não vão falar de filme de cachorro, de macaco, nada disso. Macaco, caralho. A gente não vai falar do glorioso O Hóspede Quer Banana, que não é um filme pornô? Pode. Não. Nada a ver, cara. Aquele bicho papão, ué. Meu Deus do céu. O Hóspede, O Hóspede do Barulho. É outra coisa esse filme. Ó, peraí, tem um desabafo aqui, vindo, ó. Oi. Não me faça filme de. Porra, de policial galhofa. É difícil. E faça filme de Robin, né? Mas, não, por favor, cara, não faz filme de macaco e filme de cachorro, cara. Isso é a praga de Hollywood. Cara. Pô, macaco jogando. Magal, tu nunca gostou do filme de um cachorro jogando basquete, não, cara? Era o Bud, cara. Ele fez tipo a trilogia Bud, né? Ele faz vários esportes, cara. Basquete, futebol. Cara, macaco jogando rock. Vários cachorros, porra. Que macaco isso, andando de skate. Sabe por que eu não gosto? Que o macaco cachorro tem uma vida mais interessante que a minha. Mais interessante e ativa do que a minha, cara. Entendi. Então, cara, Lessie, a gente vai passar. Beethoven, cara. Beethoven, cara. Não, maneiro, precisa falar. Não, precisa falar de Beethoven. Tem oito Beethovens, cara. E passa uns outros. Beethoven é acabou no 3. Sim, peraí, cara. Tipo, tem oito Beethoven? Quatro, irmão, calcinha preta tem até volume 13, cara. É bom por causa disso? Calcinha preta volume 20. Não é bom não, cara. Porra. Maior programa de humor da televisão brasileira se chama Zorra Total. Você tem que aceitar. O povo, é disso que o povo gosta. Deve ser Valéria, ai, tô bandida. É isso que é bom, Magal. Você é um garoto instruído, cultizinho, mas você tem que se render ao povo, cara. E puxa, o povo fala que Carminho e Tufão é o poder, Carminho e Tufão é o poder. Certo, o único filme de cachorro maneira é o Lessie mesmo. Eu acho legal até. Não, nada. Era um que, um que não podia passar na sessão da tarde, que era o Max, Fidelidade Assassina. Merda de... No SBT maneiro também, a gangue dos Doberman. Esse é esse que os cachorros falavam, que os cachorros são espiões e enfrentam os gatos à noite. Ah, não, esse é o Cães e Gatos. Como Cães e Gatos. Pô, Magal, mas tu não lembra desse filme, não? Caraca, era um Doberman que ele era meio ciborgue, meio cachorro, ele sai do controle e começa a matar todo mundo. Aí tem a cena clássica que ele estupra uma poodle até a morte. Meu Deus! Caralho! Tu via isso quando era criança? Não, é aquilo. Quando o filme saiu, eu tinha 9, 10 anos. E as crianças sabem como é que é, né? Você tem que ver porque você tem que ser corajoso. É filme de terror, mas você tem que ver. É coragem. Cadê essa coragem? Até macho. Mas você viu? Menininha, aí eu fui assistir, cara. Eu sabia se eu cagava de medo ou se eu ria do filme, cara. Então, Muito mal feito, cara. É muito mal feito, cara. Falar em terror da Sessão da Tarde, eu me lembro como se fosse hoje. Brinquedo Assassino passava na Sessão da Tarde. Não. Era Brinquedos Assassinos. Era de uma fábrica de brinquedos assassinos. Não, era o Chuck. Eu me lembro da cena da mulher caindo num tipo um cooler gigante num parque de diversões, assim. Deve ter visto isso no SBT. SBT que passa, porra. Não, SBT era sacanagem. SBT passava boneco. Assassina, que era o filme de terror mais tosco que eu já vi. O SBT passava O Amor de Múmia, vocês lembram? É, a boneca assassina, ela matava as pessoas costurando os dedos delas? Não. Ué, o que que tem? Aí costura o dedo, a pessoa morre? Exatamente, eu nunca entendi isso. Silvio Santos. Não, o SBT também passou de noite aquele Tomates Assassinos, cara. Caralho. É uma pena que o tema no SBT. Não é, cara, porque o SBT aí é tão bizarro quanto a Sessão da Tarde. O SBT é a única emissora do mundo que bota a estrela de uma pegadinha na propaganda de fim de ano da emissora. Bota e volta. Não, aquela garotinha do elevador. É. Ela tá lá no mensagem de fim de ano. Aí engraçado que botou atrás da Maísa, a Maísa olhando com a maior cara de assustada pra garota. Assim, cagando de medo, olhando pra mina. Caralho, tinha um filme, cara, na Sessão da Tarde que eu via e eu gostava tanto daquele filme, que era de um robozinho que ele parecia com aquele robozinho do Wall-E, sabe? Reinaldo, eu tava falando desse filme há semana passada, velho. Caralho, esse filme é muito bom, cara. Curto Circuito, o nome. Não, eu sei que o nome do robô era Johnny, tinha o Johnny 4, Johnny 5, ele quebrava. Ele fez tanto sucesso na Sessão da Tarde que ele foi no Faustão, cara. Ah, não, tá de sacanagem que as pessoas vão no Faustão. Sério, foi no Faustão, Gugu, um desses programas assim. Eu tô falando, o nome é segundo Curto Circuito, cara. Puta merda. Caralho, esse filme é foda demais. Nossa. Não, não é. Ó, eu vou falar uma parada. Sim, não é, era, né? Pô. Era, não, era legal ver o Ali nos anos 90. Sim, eu vou dizer que quando, sempre que ele quebrava, eu chorava, hein? Caralho, ele ficava tipo a bateria acabando e ele queria salvar as crianças. Exato, era uma coisa assim. Parada dessa. Caralho, esse filme era muito bom, esse, cara. É, esse cara. É foda demais esse filme. Aí eles quebram tudo, aí os donos eles vão atrás e botam a bateria nova, aí não sabe se ele vai funcionar, ele funciona todo acabado. E aí vai e ele começa a se consertar. Puta, esse filme é foda demais, velho. Caralho, Johnny. Ah, eu lembro dessa cena dele se consertando. É, porque ele tem. O negócio que ele anda é tipo aquelas paradas de tanque, sabe? Que vai rolando. Aí ele vai botando no lugar aquela parada, vai botando o braço de volta, consertando a sobrancelhazinha, maneiro. Aí quando ele fica com raiva, acende a luz vermelha, é tenso. Você sabe que tem um clássico moderno da Sessão da Tarde. Qual? É, moderno. Aquele filme do Ben Stiller no Acampamento dos Gordinhos. Não, é SBT. Ah, eu ia bom. No Acampamento de Verão. É Globo. Passa na Globo. SBT. Agora então a Globo comprou, porque eu vi a primeira vez. Passava direto na Sessão das 10 do SBT, cara. Porra, não, você passava no cinema em casa do SBT, cara. Foi lá que eu vi que tinha a bolha, não é? Cara, aquele brinquedo é meu sonho, cara. Até hoje, de brincar daquele troço. Pulavam, né? E aí, bum. E o máximo que toda a cama do acampamento tinha vários buracos secretos pra você esconder doce, cara. Exato. Tinha uma grande toco de árvore no meio do acampamento, cheio de doce dentro, porra. E aquele gordo que fazia lá era o. Era o John Candy? Era o Ninja da Pesada, só podia ser. Era o Haru, não era? Nossa senhora. O Chris Farley? Era ele? Falecido Chris Farley. É. Morreu? Morreu em 98 de overdose. Caralho, morreu bem. Morreu feliz, né? Cara, ele, o Adam Sandler, o Rob Schneider e a Reese Witherspoon, eles eram tipo um grupo de cinema e teatro, sabe? E que um ajudava o outro fazendo participações no filme do outro, sabe? Tipo, eles se indicavam dentro de Hollywood. É tipo e o Adam tal. Sandler e aqueles três, os amigos dele lá também. Ah, então, o Adam Sandler e eles, pô. Rod Schneider, Reese Witherspoon e o Chris Farley. Né? Eu tô aqui, tipo, sem passar um filme. Engraçado, esse filme não funcionou muito. Esse grupo não funcionou muito pra Reese Witherspoon, que ela só fez Legalmente Loira, né? Parou ali. Mais nada. É, ela fez algumas participações em outros filmes. Por exemplo, o Adam Sandler lançou aquele Um Diabo Diferente, que todos eles participam. Nossa, que chato. O Chris Farley morreu antes do filme ser feito. E aí no final do filme eles fazem até uma homenagem. Fala que. Um novo treinador chegou no céu, não sei o que, que é o Chris Farley. Pô, ele fala, pô, um cara gordo pra caramba vai virar treinador físico da galera. Sabe? Ah, meu Deus, eu tô vendo aqui Chris Farley. Puta, morreu com saudade, cara. Um minuto de silêncio pro. Not! Volta. Só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa grande confusão. Filmezinhos cultos, Sessão da Tarde, a gente tem Clube dos Cinco, né? Hey. Clube dos Cinco, ele é Sessão da Tarde? Ele era, pelo menos. Ué, não passa mais, mas era. Desse aí eu não lembro não, cara. Clube dos Cinco. É que eram várias pessoas, cinco moleques diferentes. É, The Breakfast Club. Tem até o irmão do Charlie Chin. Caralho. É o Ed Garcia, né? Não, é Chris Davis. É isso. E nesse filme assim, eu lembro um que era o Jovem Demais para Morrer. Vocês lembram? Ah, eu lembro desse nome, mas eu não lembro que filme é, hein? Era com Jack Bauer. Também bem genérico. É. Não, era com Jack Bauer. Ah, não. Coisa não. Ah, dos vampirinhos? Não, aqueles. Eu não lembro se era do vampirinho. Caralho, era com Brad Pitt, seu louco. Não, tinha o Emílio Esteves também nesse filme, né? O Kiefer Sutherland, né? Que é o. Não sei se eu tô confundindo essa merda com o filme 007, cara. Um Dia Novo pra Morrer. Com certeza, não, tá. Tem tudo a ver. Tá num nível, coisa que dá pra entender qualquer filme que nós estamos falando. É porque um puxa o 007. Jovem Demais pra Morrer, que em inglês é Young Guns. Young Guns. Ah, todo mundo sabe o nome de filme na Sessão da Tarde em inglês. Porra, né? É Blue Lake. Não, Blue Lagoon. Cara, ele era meio Velho Oeste, coisa assim. Isso, que era isso mesmo. Eu tenho vagas lembranças. Ele conta a história do Billy the Kid. Agora eu vou te falar, eu tô vendo aqui Operação Salvem os Golfinhos. Ixi, que porra é essa? Nossa. Eu lembro. Você lembra, cara? Era casadinha. Flipper e Operação Não Salva os Golfinhos. E depois pra te assustar, vinha Orca, Baleia Assassina. Não, Billy, cara. Free Willy também era um... Free Willy era uma merda, cara. Porra, e virou desenho, virou... Caralho, mas eu adorava o desenho de Free Willy, cara. Filme desse de praia, cara. Tinha um filme muito ruim também nessa espécie, assim, de animais, assim, marinhos, né? Que era um... Todos eles. Nascidos um para o outro, que era a história de um cachorro que se apaixonou por um golfinho. Nossa senhora! Senhora, cara! Cara, aquilo é um vômito na minha cara, mano. Eu lembro disso, cara, mas que... Cara, o filme devia terminar com o cachorro pulando na água e se afogando. Eu também acho que devia ter terminado assim, ia ser legal. Ou o cachorro comendo depois o golfinho, né? Fazendo um racial com o golfinho, né? Splash, uma sereia em minha vida. Não, não, cara, eu ia falar desse agora. Cara, esse é muito ruim, cara, muito. Esse daí deixa pra coroar. Filme de mar. Filme de mar coroa com esse, Splash. Splash? Esse Splash não lembra. Ela tinha o filme da Sabrina também, que ela virava sereia, as paradas assim. Tinha. Esse, tinha esse Uma Sereia em Minha Vida. Tinha aquele Aqua não sei o que lá. Tinha, porra. Aquamarine. Aquamarine. Esse filme é muito ruim, muito ruim. Nossa, cara. Esse Splash eu lembro, cara. Era com o Tom Hanks, cara. Esse filme é bom, Splash é um filme bom. Caraca, não, cara, é muito rica, né? Eu quero falar uma coisa. Filme de mar, né? Eu passei há 9 anos da minha vida fazendo natação. E se, quando eu era moleque que eu ia nadar, um filme me assombrava, que era Feras do Mar. Você lembra disso? Não lembro o nome. Caralho, esse filme é assustador. Era cara. Como que era o filme? Conta aí. Era um o nome não me é estranho. Era um filme que saíam tentáculos da água e puxavam as pessoas pra dentro. Caralho! Fazer um hentai, né? Caraca! Então você tava andando assim na plataforma de petróleo e de repente vinha um tentáculo e te puxava pra dentro. Era só isso o filme, cara. Cara, eu tinha medo do Piranhas, cara. Ah, Piranhas é recente, eu acho, cara. Piranha que as piranhas saíam do mar. Não. Piranhas voadoras é a continuação. Não, esse Piranha Voador, eu lembro o seguinte, foi os primeiros peitos que eu vi na vida, entendeu? Que tinha uma cena lá que a mulher com o peitão, ela fazia um top leve assim na piscina, né? A piranha vinha e agarrava nos peitos dela, maluco. Reinaldo, você tá zoando. O quê? Mas o Piranha 1 era Piranha Normal, o Piranha 2 era Piranha Voadoras e tinha um Piranha 3D que passou que é esse agora. Tem umas piranhas gigantes. Era a continuação dessa porra? Era. É. Cara. E tem um desses aí, cara, que é do James Cameron. Cara, tem um desses que é do James Cameron, quase. Fala que esse Piranha 3D, ele deixou o Quentin Tarantino com muita inveja, né? Mas porque bem? O Quentin Tarantino usou vários galões pra fazer aquele o Alberg, né? E o Piranha 3D comendo. É, vários galões. Caralho! Tá maluco, cara? Caralho, o que tu bebeu, cara? O resto. Calma aí. O Alberg é dos caras dos Jogos Mortais, seu louco. Pode ser até do, sei lá, do Joe Schumacher, cara. Tava dizendo aqui no Joe Schumacher. Não, tá aqui, ele foi produtor do filme. Tá aqui, pô. Não tô maluco. É sério? Ele assina, como produtor, direção de Eli Roth. Aí ele encomendou pro Alberg vários galões de sangue falso, né? Aí dizem que ele ficou com maior inveja porque o Piranhas, pra gravar o Piranha 3D, o cara alugou um caminhão pipa. Caralho, Tarantino. Todo mundo tem um passado negro, né, cara? Passado negro, isso é recente, cara. E engraçado que o diretor do filme Eli Roth, do Alberg, ele fez Piranha 3D também. Cara, e fez Bastardos Inglórios. Quem ele foi Bastardos Inglórios, eu não sei. Ele foi o Sargento Donovitz. Doni Darko. Sargento morre no começo. Exatamente. Que a gente pulou a chave mágica, mas esse filme é bom, cara. E esse filme não era só a sessão da tarde, ele passava de noite também, segunda-feira de noite, na tela quente. Passava não, cara, tá maluco. Passava. Esse filme era um clássico também. Tela quente é só filme Netflix, cara. Mas eu já vi com meu pai, ou foi domingo à noite ou foi segunda à noite. Provavelmente domingo, é. Temperatura máxima, né? Mas se bem que os filmes que passam na temperatura máxima na tela quente, eles são menos passados, assim. Eles são mais, sei lá, meio que lançamentos na televisão, cara. Não, era assim até o Roberto Marinho morrer, que aí decaiu. Sim, mas é dessa época que a gente tá falando, porra. Ninguém assiste Sessão da Tarde mais hoje em dia. Ninguém? É de nada, gente, cara. Até hoje é a maior audiência da tarde, sabia? Não, mas eu tô falando da gente aqui, né? Não, e, você também não tem muita opção. Você tem programa da Márcia, Todo Mundo Odeia o Chris. E... Não, Todo Mundo Odeia o Chris e todo mundo já viu todos os episódios de Todo Mundo Odeia o Chris. É, cara. O nome do episódio é o novo Chaves, né, cara? Não canta. Mas vou te falar, esse é a chave mágica, era aquele. Não, desculpa te interromper, Magal, mas a audiência da sessão da tarde só foi quebrada por uma coisa, cara. O SBT começou a passar suas novelas clássicas, né? Pícara Sonhadora. Marimar, Pícara Sonhadora. Mas isso aí é outro podcast. Nada como meu filho é travesti e um cara tá com o microfone na cara do travesti no palco, sabe? Isso é TV de qualidade. Por isso que tem audiência. É, você é a vergonha da família, tinha um cara fazendo cosplay de Toby, do Naruto. Não, é, eu tô fazendo do Slipknot, o amigo dele. Puta. Cosplay de Slipknot. Eu vi que eu tava desempregado, fiquei 2 meses desempregado nesse ano. É o que eu falei. É, programa desempregado. Desempregado todo decente, que estuda de manhã, né? Aí eu tava lanchando, aí passou, né? O programa no outro dia falou assim, ó, no outro dia vai ser você vergonha da família. Aí passou cenas, né? Aí eu vi um cara lá de Toby, né? Eu falei, caraca, meu, vou falar de cosplay, tem que assistir essa merda. Mas geralmente assim, só falando daquele cara ali, né? Ele fala que, ele não arranja namorada, aí arranja namorado, mas os sogros dele não deixam ele namorar por causa desse cabelo, porque ele anda assim. E o cara, maluco, ele tirou a máscara, Magal, o cara tem cabelo rosa, maluco. Caraca, o cabelo dele é aquele cabelo grande, tipo, com a qualidade de penteiro de saco, sabe? Caraca. Qualidade de penteiro de saco. Finalizada a sessão boa. Eu desisto dessa marca. Chega pra mim. Só vou deixar a dica aqui pra vocês, afogados. SBT precisa ser um programa, hein? Porra, precisa. Com certeza, cara. A Chave Mágica é um filme que só eu e o Nicolas gostamos. Em que é bom, cara. Chave Mágica. Ô, Magal, eu tô falando aqui a meia hora. Chave Mágica, todo mundo caga. Quando o cowboy morreu, índio não, o cowboy morreu, eu chorei, cara. Não, mas ele volta. Não, eu não chorei, mas... Sabe o que é engraçado? O cowboy morreu, aí você foi ele na gaveta, gira a chave e voltou à vida. Acabou. Não tinha muito drama, não. É, depois virou Jogos Mortais, né? Porque o garoto descobriu que pode ressuscitar os bonecos, né? Tipo, ele pode ver o que quiser com os bonecos. O boneco acordava amarrado e ele fala... Hello, I want to play a game. Foi uma da hora uma cena, eu pirei numa cena quando eu era pequeno, eu adorava Star Wars, né? Darth Vader pra mim é... Aí ele pegou e enfiou um Darth Vader assim, girou, cara. No que ele abriu o Darth Vader lutando com o Tiranossauro. Eu falei, caralho, Darth Vader, pô, eu preciso desse armário, eu preciso. Com Tiranossauro, eu nunca colocaria o action figure que eu tenho do Kratos, cara, lá. Sério mesmo. O Kratos, ele derrota qualquer coisa, né, cara? Sim, eu ia abrir... Seria muito maneiro a luta do Kratos contra aquela boneca bárbara, lembra? Que ela andava com a criança. Ah, meu Deus, passava propaganda SBT de manhã. Sim. Ah, então aquele Pepito gigante versus Kratos. Nossa, caralho. Não, o Fofão, o boneco do Fofão. Fofão, cara. Não, cara, e o Fofão do Satanás, cara. Ele usava o Kratos, né? Usava de espada a cabeça dele. Podia ter um filme pornô desse, né? Os vibradores vivos. Você botava vibrador lá dentro, virava a chave. Mas, eu lembro que tinha um filme meio pornô, meio terror, uma locadora aqui perto de casa, que era, Camisinhas Assassinas, cara. E caralho. Tem um colega meu que viu, né, que o cara, uma mulher lá fez uma maldição numa camisinha, a camisinha ganhou vida, né? Aí a camisinha estrangulava o pênis do cara, maluco, arrancava. Pera aí, cara, sessão da tarde, olha o nível. sabia como agora eu ficava espantado, mas é assim mesmo, cara. É assim que acontece na vida real. Não usem camisinha, galera, isso daí faz mal. Sabe aquele filme do... Quem é? O cara do Michael Kyle, eu patroa as crianças. É Michael Kyle, não é ele? Damon Wayans. Não, então, aquele filme Blank Man. Blankman, cara, esse filme é foda, ele é tipo um super-herói de subúrbio, assim. Esse filme é foda demais. Que ele se inspira no Batman? É, eu não sei, né? É, que ele lê o Batman. Ele lê a revista do Batman, ele fala. Aí ele faz... Aí ele é todo nerd, né? Gente, eu não conheci esse filme, cara. Ele inventa uma roupa que ele aperta um spray na roupa, assim, e quando atira, bate a bala e ricocheteia, né? É, porra, muito caralho, cara. Ele é tipo um nerd do gueto. Nossa, gente, eu tenho que assistir. Eu lembrava que era esse cara. Nossa. É, ele é tipo um nerd do gueto que inventa coisas e usa essas coisas e a avó dele morre. Eu lembro que o negócio da roupa dele tinha. A capa dele era feita de lenço de mesa, umas paradas dessas. Era o. Exatamente. O irmão dele depois começa aqui. Ah, é. Vai ajudar, é o irmão ele dele que não levava a sério. Para com isso. É. Não é mais criança e tal. Puta, isso é demais. Caralho. Toma um tiro, é emocionante. O irmão dele tá na franquela, né? O irmão dele fica na frente assim: não, pode atirar. Ele leva o tiro. Ué, mas você não jogou spray na minha roupa, não? Eu esqueci. Caralho. Você é meio Capitão Codó, né, cara? Não, eu lembro do filme do Damon Wayans, né, que ele é um rapper que se apaixona por uma garota da alta sociedade, passava muito de tarde também. Quem era a mina, a Marcy, né, que ele se apaixonava, era aquela mina que fez Phoebe do Friends. É bom frisar que o título em português é Marcy X, uma loira muito louca. Isso, ó, já começa, né, em Portugal é Marcy X, a dama do rap. Tá melhor, né? Não, pior, continuando aqui no Damon Wayans, né, era era o nome da, daquela série Opa Três Crianças em Portugal, cara. Como que era? Patriarca com Estilo. É... Caraca, é quase que um Poderoso Chefão hoje, né? Exato. Poderoso Chefão, Black Nigga Edition. Nigga Edition, né? Nigga Edition. Nigga Edition. The Nigga Father. É, né? Black Box, né? Black Box. The Nigga Father. The Nigga Father. Só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa grande confusão. Mas se divertem. Esse é do muito bom, aquela música lá da banana, como é o nome? Beetlejuice não, Corrija de acordo com a Globo corrigiu. Besouro Suco. Você sabe que tinha desenho disso, né? Eu vi desenho. Era muito bom, cara. Era o pior momento da minha tarde, desculpa. Por que, cara? Desse pra muito mim bom. Também, cara. Desenho você gostava disso, pode? O filme era da hora. Eu adorava o desenho de Beetlejuice. Era melhor do que o filme. Uhum. Bem melhor do que o filme. Que isso, cara? É tipo o desenho do Máscara. Era muito melhor do que o Máscara. Não, que isso, cara. Kika o bode aí, por favor. Cara, voltando pro Beetlejuice, cara. Eu vou falar que, pra mim, Beetlejuice é pra mim a melhor obra do Tim Burton. Cara, é muito sério. Olha só, deve ser o Jack and Sarah lá, Não, eu não tô falando de animação nem stop motion, nada disso. Ah, tô mas aí de... é o preconceituoso que acha que animação não é filme. Aí não pode. Não, mas é uma coisa que é estranho. O mundo de Jack. Exato. Porra. Nightmare Before Christmas. É por causa de você, Nicholas, que Toy Story não ganha melhor filme, cara. Em termos de filme de ator, que o Nick tá falando, eu não gosto de nenhum filme do Tim Burton, ele é um merda. Que isso, Ed Wood é lindo. Ah, não. Eu também não gosto muito do Tim Burton, não, cara. O pessoal fala, ó, assista Ed Wood ou então assista aquele Sleepy Hollow lá, Cavaleiro Sem Cabeça. É tudo uma merda, cara. Mas, pô, não, Cavaleiro Sem Cabeça é da hora, velho. Não tem... Inclusive, o primeiro a morrer, se não me engano, é o tio Walter, do Harry Potter, cara. Olha só, a merda não tem limites com o Tim Burton. Não tem. E como é Tim Burton, é a merda preta, assim, sabe? É preta e estilizada. Né? A Fantástica Fábrica de Chocolate, o de 2005, né? Não, o do Johnny Depp é uma merda, aquela fábrica de chocolate. É tudo uma merda. Bom. Ó, Planeta de Macaco 2001. É uma merda também. É tudo uma merda. Bom. Ele dirigiu uma trilogia Batman, cara. Ele só dirigiu dois filmes, cara. Batman, o último foi o John Schumacher. Não, mas ele não é à toa que o último é o mais caprichado, né? Não, é o pior. É ridículo e é o merda do John Schumacher. Tira o Tim Burton dessa. O Máscara é um filme de Sessão da Tarde. É. Não, passou SBT. Não passou. Passava na segunda noite. Como não, cara? Eu vi esse filme Sessão da Tarde. Ele era SBT, eu acho, cara. SBT, por causa do desenho, cara. Eu só lembro de ter visto esse filme na Sessão da Tarde. Era SBT. Peraí, vocês não acham que os filmes podem passar de mão, não? Não. Pode, mas é difícil, cara. Não, porque é na mesma época, cara. Não é possível, cara. Eu lembro desse filme na Sessão da Tarde. Você passava na Globo. Esse Ventura, que era Warner também, de Kel e tudo, desenho e tudo mais, passava na Globo. Mas porque a Globo tinha lá o contrato com o desenho. Primeiro que o SBT tinha o contrato lá do desenho com o Máscara, então passou o filme do Máscara. Ok, então foda-se o Máscara. Eu quero falar agora do filme do Chuck Norris. Qual, cara? Ele vira urso. O que ele vira urso. Puta, cara, esse filme ele é um deus da natureza, cara, no filme. Esse filme é incrível. É The Ranger, né? Chuck Norris virando urso, não tem erro. Ele virava três animais, urso, falcão e... E a cara dele, meu, do... Quando ele pegava a motosserra da mão do cara, meu. Não. A cena é melhor que isso. O cara tá tentando cortar a árvore, ele para a motosserra com a mão. Com a mão, é isso, cara. É estilo um cara que foi no show de calouros do Silvio Santos e falou que ia parar o esmeril com a língua. E conseguiu, épico. Conseguiu, épico. Cara. Ele tirou a tomada. Não, ele apertou o botão mesmo com a língua. Assim. Ok, né? Mas e só tinha esse filme, né, do Chuck Norris na tarde, não tinha mais. Não, eles eram meio pesados. Tinha o quê, Bode? Cara, tinha um que ele era meio que um zelador de um lugar e ele era meio fudido, desacreditado, e aí ele começava a prometer que ia salvar um maluquinho lá e ele dava porrada nas pessoas. Nossa, é naquele, na escola de subúrbio dos Estados Unidos? Não lembro. Que ele tá na sala, assim, escrevendo alguma coisa, o nego cata a bolinha de papel e joga nele. Ele de costas, sem olhar, cata a bolinha e joga no cara de volta. Não, cara, isso é um programa de comédia americana. Machuca o cara. O cara vai pro... Pra... O cara fica um galo na cabeça. Não é séria, não, cara. Pelo amor de Deus. Vocês estão... Filme do Chuck Norris, você nunca lembra o nome, né? É Chuck Norris Zelador, Chuck Norris... É, Chuck Norris alguma coisa, cara. Texas Rangers. Texas Rangers era banho. Tinha um filme, pô. Texas Rangers. Tinha. Fizeram o filme da série. Ah. E esse foi o codinome que o Chuck Norris ficou conhecido nos Estados Unidos. Texas Ranger. Vem cá, quem lembra de Um Morto Muito Louco? Era que o cara morreu, os caras colocam óculos escuros, fingem que ele tá... Isso. Eu lembro desse filme. Tem um filme que era meio de depressão, né, cara? Esse filme eu achava ele meio de depressão, sabe? Não era um filme legal, cara. Sei lá, não... É, não era um filme astral, o cara tava morto, porra. Não, mas é divertido, sei lá, cara. É divertido ver um morto fazendo coisas de que você... Cara, não... eu imaginava que a qualquer momento o cara ia começar, sei lá, entrar em putrefação, cara. Morto, cara. Não, você era uma criança perturbada, cara. Cara, eu já vi filme de terror, eu já sabia o que acontecia com o corpo de uma pessoa quando morria. Que era o garoto que ele, sei lá, o cara passava por cima da bicicleta dele e dava um cheque em branco. Aí ele botava o valor $1 milhão. Cheque em branco. O nome do filme? Cheque em branco. Porra, genial esse filme, que aí ele ficava rico, aí ele gastava uma fortuna em sorvete numa mansão. Mas o nome que ele usava de adulto era Senhor Macintosh. Pra você ver a inflação, isso tudo com $1 milhão de dólares só, hein? Hoje $1 milhão ele não compra nem o sorvete. Não, você não entendeu. É que ele veio no Brasil nos anos 2000, que o dólar tava 1 pra 3,50. Aí multiplicou a fortuna dele. Vocês lembram do um road movie clássico da Sessão da Tarde? Road movie? Qual? Carro desgovernado. Ah, lembro disso, cara. E tipo, botou baseado em fatos reais, mas eu não acredito, cara. Não, botou. No início do filme tá lá, né? Baseado no nosso lado, tá? Mas, tipo, o policial botou o carro à frente dele e ficava, tipo, freando pra dar umas batidinhas pra parar e não parava. Aí no final o nego encheu de barril de água. Não, o carro parou que acabou a gasolina. Ah, tá. Porque a solução do filme é: não vamos esperar acabar a gasolina, não. Vamos colocar um monte de barril de água, o carro vai bater e ele vai ter que parar, cara. Não tem jeito. Cara, eu sempre pensei que a solução era pegar um trevo desses de estrada, sabe? E o cara fica andando em ciclo até a gasolina acabar, cara. Só isso. E não tem problema. Ele fechou a água. Sabe por que isso não aconteceu? Porque o filme ia ter menos de 20 minutos, então. Não, mas se é baseado em fatos reais, vamos considerar que tá acontecendo isso e tem que entrar em contato com eles e dar a solução. Pronto, fala isso. A gente vai fechar esse trevo, a gente vai fazer um contorno, vocês ficam aí rodando aí até a gasolina acabar. Precisava, cara, porque boas partes da locação do filme se passava em desertos. Tipo aquelas estradas americanas que não tem nada até tu chegar na outra cidade, entendeu? Podia ficar ali mesmo, ali na terra. Não faz nenhum sentido. Engata ré, quebra a caixa de marcha e acabou o filme, cara. O carro para, porra. É, eu ia falar isso também, tipo, passa, tipo, tá na marcha 3, joga, sei lá, dá uma zoeira na marcha que vai travar o carro, cara. Quebra e o carro para, porra. Puxa o freio de mão, sei lá, cara. É melhor do que qualquer coisa, melhor que barril de água, cara. Passava muito, pela tarde era velocidade máxima. Passava, com o Smith, como esquecer. Da velocidade máxima, Smith, não, o quê? Cara. Sandra Bullock e o Neil, Keanu Reeves. Não, é porque eu confundi, porque o Smith ele foi cotado pra fazer o Neil em meio. Aí veio o 2, né? O 2 que tem a... É aquilo, troca, né? E aquele cara merda que era promissor e morreu. Não, sabe dele. Aquele Carlinhos Brown, cara. Tem o Carlinhos Brown. Ele canta no navio. Ele canta no navio, cara. Por isso que o navio dá aquela merda, cara. Não, o vilão era o William Defoe. É, mas o parceiro dela não é o Keanu Reeves. É um cara que tinha um futuro e some. Jason Patrick. Esse? Não, é esse? Não sei o nome. É, segundo Wikipedia. Pô, a gente não falou de mudança de hábito, hein? Grande não, mas é SBT. SBT. Mudança de hábito é aquele da freira? É. Então aí que entra. Puta, é incrível como todos esses filmes eu vi na Globo. Eu tô ficando maluco aqui, cara. Não sei o que tá vendo. Agora, o que é a Globo sem o Ghost, né? Tem o Bloco Mela Cueca da Globo. O Bloco Mela Cueca. O Ghost tá no Bloco Mela Cueca. Eu gostava aquele do Ghost. Não, eu também gostava, cara, mas é Mela Cueca. É que nem aquele Meu Primeiro Amor, do Macaulay Culkin. Nossa senhora. Na propaganda tocava aquela música. I guess Nunca consegui gostar daquele filme. É do bloco, sim. É do bloco Mela Cueca, né? Aquele do Tipo assim. Então, do garotinho também de Central Park. Então estamos nele, cara. Vamos lá. É o Príncipe de Central Park. O Príncipe de Central Park eu achava maneiro também. Isso. Eu achava. Príncipe de Central Park é aquele do. É do Ed Murphy? Não, é um que. É o Príncipe. Mora com a tia, porque a mãe desapareceu. Aí ele toca um teclado, aí ele leva o teclado e vai viver no Central Park, tá procurando a mãe. Nossa, que filme triste, cara. É. Pelo amor de Deus, cara, eu nunca assisti esses filmes. Eu nunca gostei desses filmes de Sessão da Tarde, cara, triste. Aí ele fica tocando teclado pra ganhar esmola, pra poder fazer as coisas. É, A Vida é Bela, do Benigni. Sessão da Tarde? Vida é Bela? Tá maluco. Passou, tá maluco. Não. Caraca, ó, vocês não acreditam em mim quando eu falo que eu... Posso citar o Brasil, cara? Cara, para tudo. Vocês não acreditam em mim quando eu falo que eu vi filme do SBT na Globo? Eu não vou acreditar em você também, não, Vindo. É impossível, cara, A Vida é Bela passar na Sessão da Tarde, maluco. O problema, cara. Não, é o filme cabeça pro cara, filme triste, pô. Mas passou, mas ficou popular, cara, porque foi o filme que derrotou o único filme brasileiro que poderia ganhar um Oscar, cara. É, Central do Brasil. E Central do Brasil também passou a Sessão da Tarde, apesar de ter palavrões. Não, o único filme brasileiro, a foto está esquecendo, Tropa de Elite. Não, filme que passou a Sessão da Tarde brasileiro mesmo, só tem dois tipos, cara, de Xuxa. Puta, filme do Estrapalhão, outro bloco, vamos lá. Caralho, Lua de Cristal da Xuxa. Esse filme não faz nenhum sentido, cara. A Xuxa entra numa aula de canto, e aí cada um ganha um nome de canto. Aí você tinha o Roxinol, a Coruja, a Gralha, o Corvo, e a Xuxa era o BemTV. Aí a mulher fica falando, Xuxa, fala BemTV. A Xuxa fica falando, BemTV. Aí, caralho, como você canta bem. Olha isso. Que voz afinada. E no final, seja o Sérgio Malandro, eles correm na praia. O filme é isso aí. E o protagonista era o Sérgio Malandro, cara. Quando é que você vai ver isso? Xuxa, cara. Cara, quando é que você vai ver isso de novo? Não, isso aí é um bebê doente. Só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa grande confusão. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Cause I have the time of my life. And I owe it all to you. O casal mais bizarro de filmes brasileiros é de um filme Uma Escola Atrapalhada. Rapaz, imagina a Angélica fazendo par romântico com Supla. Nossa, mãe. Eu lembro desse filme, cara. Ainda tinha no elenco grandes nomes como Gugu Liberato, Polegar, formação original com Rafael Ilha. Rafael Ilha, mais respeito. Rafael Ilha. Gugu Liberato. Você lembra? Não, melhor foi ele falando grandes nomes, né, cara? Isso foi pior. Esse filme foi o último trabalho de Zacarias. Antes de morrer. É, tô vendo aqui. Pô, morreu de desgosto, né? É igual o Raul Júlia, cara. Raul Júlia, que é um grande ator espanhol, o orgulho da Espanha, né? O último filme... Ah, não, fala não. É triste. Foi o Bison, pô. As últimas cenas ele já gravou morto. Pegaram o cadáver dele e falaram, vai lá, manda me chuta. Falei que ele atuou melhor, né? Você sabe que a Escola Atrapalhada tem participações de Celton Mello? Nossa, cara. Ah, mas vem cá, qual filme brasileiro não tem o dedo de Celton Mello, cara? É, peraí, filme dos Trapalhões, que é o que eu quero falar agora. Robin Hood Trapalhão, que é um circo. Vocês viram isso? Não. O Didi fazia o Robin Hood, ele se vestia todo de preto, saía rodando pra lá e pra cá, dentro de um circo. Sempre tinha isso, né? Eu lembro daquele do Trapalhão que tinha... Que era uma imitação de Star Wars, que tinha o seu Geleca, que era tipo o Jabba. Nossa, isso não. Atrapalhando nas estrelas. Aquele dos Trapalhões numa montanha de mineração era qual? Ah, daí é o da Luz Azul, não, né? Na Atrapalhando a Serra Pelada. Serra Pelada. Ah, sim. Fonte da Juventude também, lembra? Qual era aquele filme que é Didi e a Xuxa? Didi Loiro e a Xuxa lá. Ah, tem os Trapalhões e a Princesa Xuxa. Tem alguns com a Xuxa. É. Não, é aquele que eles estão com sede, mas a Xuxa tem que beber água, o Mussum fica fazendo aquelas caras de tipo, caralho, eu quero água, mas ele devia achar que era cachaça, né? Não, cara, eu vi Trapalhões, os Saltimbancos. Nem Simão, cara. Simão. A filha dos Trapalhões, que era triste demais, queimava Trapalhões, as casas deles, que era um barco. Trapalhões era do mundo, o Noviço Rebelde. Noviço Rebelde, pô. Lembra, Padre Manuel morreu, como esquecer disso? Mas esse é a época só tem Didi e Dedé, já tá caidaço esse daí. Não. O Novinho Rebelde era o último bom, porque tinha Sandy Júnior cantando. Então tinha Gugu fazendo um apresentador de um concurso, cara. E falar em Sandy Júnior, vocês lembram de quando Sandy Júnior tentou fazer um filme cult? Aquária. Aquária. Esse filme. E é bom o filme! Não. Tira o Gendo aí, tira aí. Você, ô Ross, ô Magal, você que eu. Desculpa, Magal, mas eu achei o filme bom, cara. Sei lá, é. Não era de se esperar muito de filme brasileiro. Eu fui assim, descrente, quando eu vi, não achei tão bom. Tu não esperava nada mesmo, cara, pra achar bom. Esse começou o filme, opa, já é bom. Não. Nossa, tem até música. Olha, colorido. Sei lá, cara. Não. Eu achei, sei lá, cara. Alguma coisa do filme assim que. Aquela história. Tu achou boa, tu nem lembra. Apocalíptico, sem água, sabe? E os caras tinham que tomar só uma escápulazinha de água que eles botavam na máquina pra fazer o vapor. Aí com o vapor da água que tu tomava banho tipo assim, uma vez por mês. Cara, mas era uma merda. Sabe o que é pior do que o filme? É que tinha jogo do filme. Nossa. É, o jogo não lembro, não. Tinha jogo pra computador do filme. E o filme foi vendido como um filme cult. O filme sem pé nem cabeça. No meio do filme, o Júnior começa a tocar bateria na água. Porra, brother. Não, Gendô. Porque dia eu vejo. Dia eu vejo. Forçou, meu rei, forçou. E aqui tá falando de... Eu não vou falar, Mariel, que tipo assim, merecia o Oscar. É, a gente entendeu. Já que a gente tá falando de intervenções de artistas na Sessão da Tarde, nós temos também Eliana e os Golfinhos. Que tinha a caveira de cristal. Nossa senhora. Eliana e os Golfinhos, segredo dos golfinhos. Suando na TV. Bom, Miguel Falabella e Paloma Duarte, a filha da neta do Lima Paloma Duarte. Paloma Duarte, uhum. Eu adorei. Zoando na TV, eu vi no cinema e adorei na época, cara. Nossa, e aquele que ela fez depois, o último filme dela, que ela parou, né? Ah, que ela conheceu o Luciano Huck e casou. Era tipo, zoando no verão. Era, exatamente. Zoar, né, cara? Era festival de verão, né? Eu lembro que não, tinha um... Não, sonho de uma noite de verão. Não, isso aí é... Caralho, que... Peraí, tem um filme da Angélica. Não tem aquele filme da Angélica que ela guarda a pinta dela, tá ligado? Que a própria Angélica falou que a única coisa que presta do filme são os extras. Aí tu tem que assistir o DVD. Ela falou, mas não compre, é Luke. Ela falou isso, a boca dela. Porque, cara, um elenco, um filme que tem de elenco, Tony Tornado e Zé do Caixão, não tem como levar fé, né? Olha, lendas. Uma pena que a gente não vai poder falar que era um filme que passava no SBT, mas Querido Encolher as Crianças e Querido Estiquei o Bebê. É, cara. Ninguém segura esse bebê também, né? Filme de bebê também era sucesso. Olha só quem está falando, 1, 2 e 3, agora Gêmeos. Não, olha só quem está falando. Bebês Geniais. Aquele filme de bebê na máfia. Bebê na máfia? Era. The Baby Father? Uma coisa? The Baby Father. São várias versões agora do Godfather. Foi o Niga, o Baby. The Baby. Teve do cachorro mafioso, não? Não. Podia ter a versão da máfia que é banana, né? Com macaco. A máfia que é banana. Vocês esqueceram de Matilda. Matilda. Caralho, Matilda era foda demais. Eu adorava esse filme. Eu acho que até hoje é foda, eu acho. Bela atuação de Danny DeVito. Danny DeVito fazia o pai dela, né? É. Danny DeVito fazia ele mesmo, tá ligado? Filmaram na casa dele à noite, né? Sem ele saber. Não, a Matilda era legal porque era daquela linha de filmes de crianças ganhando superpoderes. Tinha também um da Pedra Roxa, sei lá, a Ilha Roxa, que as meninas ganhavam superpoderes, assim. Era muito bom esse filme de crianças ganhando superpoderes. A agonia do Matilda era a cena do bolo de chocolate. Você ficava enjoado, cara. Ah, nossa, que nojo aquela cena, cara. Aquela professora era asquerosa, né? A diretora, a professora que adotou ela no final do filme. Ah, verdade. Professor, cara, vocês lembram de um filme que tinha um concurso de quem comia mais torta e no final todo mundo vomita torta, sabe? Não lembro desse filme, não. Cara, era um filme... Isso, já que foi um filme de vômito, é porque, infelizmente, foi SBT, não é Sessão da Tarde. Mas lembra a Pestinha, cara. A cena clássica do coisa lá. Máquina tirar. Na linha de filmes do Jim Carrey, o Mentiroso, que é muito bom. Não, mas o pior pra mim é Debi & Lóide, cara. Caralho, dois ninguém viu o Mentiroso. Vocês estão demais. Cara. Não, a gente viu, a gente só não concorda com você, cara. Então, pra não te constranger, a gente vê. Caralho, vai no MDB. Filme do Jim Carrey. É agonia. É gênero agonia, sabe? É aquele filme que tu fica agonizando, cara. Filme que tu fica agonizando. Ai, não pode mentir. É isso, cara. É agonia total, cara. Esse filme foi o filme que decolou a carreira do Jim Carrey. Vocês estão malucos, cara. Esse filme, eu me lembro muito da mulher que ele tá advogando, que é uma loura vagabunda, Jennifer Tilly. Hoje em dia tá gorda e tem aquela vozinha assim. Cara, ali que meus hormônios começaram a florar, cara. E agora eles morreram, né? Quando viram ela. Se eu digo pra vocês não verem filme de macaco, eu peço pra vocês evitarem ver filme de cachorro. Esqueçam Um Ratinho Encrenqueiro, por favor. Que era uma casa que ia ser leiloada, e aí tinha um rato, e o rato fazia de tudo pra os donos da casa não conseguirem vender a casa. Ah, eu lembro desse filme. Como é que era o nome desse filme, cara? Um Ratinho Encrenqueiro. Esse filme era muito bom, hein? Eu gostava. É muito bom, cara. Nossa, eu dava risada demais com esse filme. Eu achava tão merda. Poxa, eu gostava. Eu lembro que quando eu acabei de assistir, eu ficava esperando nas outras semanas pra ver de novo. Caralho, caralho, era esse o nível de vontade. De vida, porra, sim. Cara. Merda de vida, sim, cara. Em função do filme. Criança, cara. Três ninjas contra-atacam, exatamente. E três ninjas contra-atacam. Meu sonho era ser um deles. Esse era o filme do Sr. Miyagi, né? Que o avô deles era o Sr. Miyagi. Era o Sr. Miyagi e depois o derrame, né? Uhum. Que era um velho muito zoado, o avô deles. Era maneiro, cada um tinha uma cor, uma idade. E não tinha como as crianças não se identificarem com um deles, pelo menos. Eu me lembro de Rock na sessão da tarde. Rock. Rambo. Rock passava. Stallone Cobra passava na sessão da tarde. Caraca. Era muito... década Top de 90. Gun. É o filme que ele rasga a camisa do vagabundo. Pô. Que filme, você nossa, é doente, cara. Eu sou a cura. Sou a cura. Tem o Falcão também, né? Campeão dos Campeões. Falcão é a sessão da tarde até hoje. Porra, Falcão é um filme foda. Aquele filme de... Não é Convenção das Bruxas. É aquele do gato. Sabe qual é? Você sabe qual é. Você sabe. Cê sabe. Que o gato era um moleque. Exato. Ele é um gato imortal. Ah, só que como é esse filme? Esse filme é filme de bruxas. Eu não com o episódio de Chaves, cara. A Bruxa de 71 faz isso com seu Madruga. Muito triste. Como? Não, maluco. Que é um filme de bruxas que era um moleque, a namoradinha dele e a irmã dele. E aí eles encontram um gato preto, que é um moleque, na verdade, o fantasma de um moleque entrou no gato. Aí o gato fala. Isso, gente. E aí as bruxas. Abracadabra. Abracadabra. Abracadabra. Achei que tava falando do gato. Eu pensei que era o gato com o Mike Myers, pô. Não. Isso é merda. Passou também no... Que é muito ruim, cara. É muito ruim. Ó, lembra que eram três bruxas? Que era uma gordinha que voava no aspirador de pó. É. A principal que tinha cabelo ruivo e a loirinha, né? A loirinha é a mais... Cara, não sei. Final. Exatamente. Só que sabe quem era a loirinha? Quem? Sarah Jessica Parker. Ai, Jesus. Sério? Eu falo bem dessa mulher. É, que sonho de cavalo? Cara, todo mundo achava que ela era gostosa, cara. Todo mundo, cara. Cara de cavalo? É, ela mesma, cara. O legal desse filme é que é no aqui é Abracadabra, lá é com os focos. Em Portugal deve ser Ai Jesus, sei lá. É mesmo, cara. Cara de cavalo que fez o filme, cara. Esse filme, cara, esse meu clássico pessoal... tem zumbi. Eu ouvi. Que isso, cara? Que isso, mano? Cara, jogaram a banana, cara. Olha ali, ó. Carreira como atriz. Olha o segundo filme. Poderoso Chefão? Cavalo Moço? Calma, cara. Caralho. Caraca, o cara enfiou o microfone na goela. E-mails. Ha! Tá começando mais uma leitura de e-mails afogado no sofá. Essa leitura de e-mail que é referente ao episódio 43, correto, Nicolas? Correto, eu não sei de nada, mas é correto. Exato. Episódio que você participou, você não sabe nada? Ah, é o que eu participei, olha só. Ah, é aquele. Aquele, ô. É porque, na verdade, a gente gravou há tanto tempo. Verdade. Ficou na gaveta por tantos, né, meses. Mentira. Verdade. Ficou muito tempo que... Ninguém distraiu, esqueceu. E bom, se você quiser reclamar das quedas de servidor do Afogado no Sofá, você pode mandar um e-mail para contato@afogadonosofá.com. É bom frisar que as pessoas que mandaram e-mails no tempo que a gente ficou caído não tiveram seus e-mails recebidos, porque caiu tudo. Então, sinto muito, galera, vai ter que enviar de novo. Ah, mas é tranquilo, eles têm na seção enviados, né? Apesar que o Ball não tem isso, né? Provavelmente, nem o Clique 21, né, cara? O Clique 21. Tem o Zip Mail. Nossa senhora. Fudeu. Leitura de e-mails sobre desenterrar e-mails, né? Ai, ai, bom. Claro, nem sempre você pode mandar e-mail pra se comunicar com a gente. Você pode falar com a gente também no Twitter. Qual é o Twitter da Afogado no Sofá, Nicolas? @ Afogado no Sofá. Qual é o Twitter do Podcafé? Podcafé _. Qual é o Twitter do Ashton Kutcher? Não sei, cara. Eu prefiro o Charlie Sheen. O Charlie Sheen. Bem dito. Tá uma desgraça, né? Eles resolveram continuar. É foda. É tipo... Tinha que enterrar. Acabou ali. Acabou, é. Morreu. Morreu o personagem e morreu a série, cara. Isso aí, pô. As pessoas têm que aprender o let it go, né, cara? As empresas, principalmente, as grandes corporações. Porque fica empurrando com a barriga da merda, fica que nem o House, né? Não, e é bom que fica aquela memória boa, né? Tipo, por exemplo, o Friends durou muito tempo, mas acabou bem e tal, pronto. Ah, que boas memórias. Imagina se a galera tivesse saído e botasse novas pessoas ali pra fazer o Friends. Puta, acho que o melhor exemplo disso, que Friends seguiu bem, é o Seinfeld, né? Que acabou no topo. Ou o Pelé, entende? Que acabou quando ele era um grande jogador. Se o Pelé tivesse dado uma de Ronaldo, imagine. E aí tivesse continuado até ficar gordo. Aí... Sabe o que é pior, cara? Túlio Maravilha. Conhece? Maravilha. Esse cara... Ele foi jogador do Botafogo, foi campeão brasileiro. Nos anos 90 ele era o craque, sabe? Uhum. E até hoje o cara tá jogando. Tipo, ele joga no, sei lá... Time da terceira divisão do Ceará, cara. Terceira do Ceará. Não é a segunda do Rio, que já é ruim pra caralho. É a terceira do Ceará, porque o cara quer chegar a 1000 gols, cara. Entendi. Ele tá com 40 e porrada de anos e não consegue chegar a 1000 gols. Tem um Botafogo que é, tipo, ele é ídolo, o Botafogo aceita ele de volta. Caramba, o Romário chegou tarde pra caramba, mas, né, se você quiser falar sobre futebol, não vai falar aqui, porra nenhuma. Confira o Globoesporte.com. Quem é o narrador do Globo Esporte mesmo? Ah, o... Puta merda, esqueci o nome dele. Léo Batista. Léo Batista. Hoje o jogo da Iugoslávia. Ah, se você quiser conversar com o Léo Batista pelo Facebook, você não vai poder, porque ele só tem Orkut. Mas se você quiser falar no Afogados, você pode acessar o Facebook do Afogados, facebook.com/afogadosnosofá, onde nós postamos artes dos fãs e caralho a quatro, porque a gente não sabe o que fazer com o Facebook. O Podcafé sabe o que fazer com o Facebook, Nico? Pouco, cara. A gente dá uma mexida lá, joga umas imagens, o pessoal compartilha, curte, joga link de podcast que a gente participou. Ah, é verdade. Exatamente isso. Link de... boa ideia. Obrigado. Eu vou anotar isso. Caderninho, né, de anotações. Você me copia. Inclusive, de boas ideias se faz o Podcafé, porque ele... Vocês estão com uma boa ideia recentemente, que é qual, Nico? Olha só, o patrão tá maluco. Bota a vinheta do Ricardo Eletro agora, né? Para tudo! O Ricardo cobre tudo! Cara, eu decidi falar. Chega, acabou o mistério, todo mundo fica perguntando. E aí, cadê o Podcafé? Afogados voltou, Podcafé não. Então, nós estamos criando um site. Olha só, um site próprio. Exatamente. Chegou... É tipo aquela frase, né? Terra é o berço do homem e o homem não pode ficar pra sempre no berço. O Afogados é o berço do Podcafé, mas o Podcafé não pode ficar sempre no berço, né? Exatamente, cara. E é aquilo, né? A gente tava ali no quintal ali, ocupando um espacinho ali, pedindo a churrasqueira, né? Aquela que veio de longe, né? É estilo Gabriel roubando o Wi-Fi do vizinho. Negócio bonito. Exatamente. Mas enfim, nós estamos trabalhando pesado nisso. É por isso que não lançamos nenhum Podcafé até agora. E, galera, nós estamos fervilhando de ideias. Vocês não tem noção de quantas atrações. Eu tava contando agora que o Magal passa de 5 atrações. Isso eu posso garantir pra vocês. Tem mais de 5 atrações novas entre colunas, podcast, vlogs. Cara, você vê que o Podcafé vai desbancar o Afogados rapidinho, né? Muito triste. Cara, isso. Aí que tá. Nós vamos sair do Afogados, porém o Afogados nunca sai de nossos corações. A gente vai estar sempre com a parceria. Com certeza. Afogados e Podcafé. A gente vai desenvolver uma maneira de continuar essa parceria e mesmo assim criar um Podcafé mais independente e tal. Vocês verão quando o site entrar lá, correto? Correto. E agora eu entendo por que café dava tanto dinheiro, cara. Por quê, né, cara? Será que vai ter que rolar, tipo, o convênio de Taubaté do Podcafé? Vocês vão ter que queimar podcast? Tá vendo? Imagina. Boa referência. Se você não estudou história, esquece. Esquece isso. E vamos pra leitura de e-mails. Primeiro e-mail do Marcelo Leite, também conhecido como Marcelo de Souza, 15 anos, Viçosa, Minas Gerais. Olha aí, o cara mandou tudo. Os ouvintes do Podcafé fazem isso? Mandam tudo? Não fazem, cara. A gente fica bolado com isso. A gente não sabe de onde o cara é, quantos anos tem. O cara pode ser da Áustria, sei lá. É, a gente não sabe. Pode ter, sei lá, 38 anos, 89. É, quem sabe? 3. Aqui eles mandam tudo. Opção sexual, taras, né? Verdade. Eu gosto disso, inclusive. Quem compra café não dá tanta informação, né? O cara chega lá, meu café e vai embora. É, dá um expresso e tal. Para sofá não, né? O cara tem que fazer um cadastro na loja. Ah, deixa eu ver se o sofá é bom, tem que ter garantia, né? Sentar, né? Exatamente. Experimentar, bom. O Marcelo sentou no sofá e falou aqui: olá, pessoal da Afogados, gostei muito do último programa e agora sei coisas que posso evitar caso vá à Bahia. Eu digo uma coisa que você pode evitar caso você venha à Bahia. A Bahia. Segundo ele, comprar pulseirinhas de vendedor ambulante e etc. Esse esquema realmente me assustou, cara. Eu não sabia, né? E eu já usei essas pulseirinhas. Olha só, mas o pessoal olha na tua cara e fala uma bombadinha ali. É, não, olha, não, eles olham, eles identificam quem é baiano, eles não... não. Espero que... cheiro de dendê, né, baiano, né? Cheiro de dendê. Aliás, ele ficou muito feliz pelo fato da nova cidade dele, que é uma cidade que ele se mudou, aparentemente Viçosa, não ter tido carnaval esse ano. Carnaval em Minas Gerais deve ser uma tristeza, né? Deve ser pão de queijo, né? É, cachaça. Não tem cerveja, só cachaça. O bloco do polígono das secas, essas coisas, né? Nossa senhora. Você sabe, é porque eu acho que o polígono entra em Minas, eu acho, norte de Minas. Vale de Jequitinhonha. Olha aí, prova. O Triângulo Mineiro, eles gostam de geometria, né, cara? Eles gostam, pô. Não é à toa que o... Não, ia falar merda, vamos lá. Gostaria de registrar, ia falar registrar. Brasileiro tem esse problema, registro. Tauba. Troca o fuzil do carro, por favor. Que queimou, né? Se o do carro queimar é foda. Deixa o carro com dois fuzis de cada lado assim, tá aí. É outra forma, né, bro? Ele falou aqui, eu gostaria de registrar a minha história em relação a afogar no sofá, já que ele nunca... Tá bom, vamos registrar, né? Ele disse que nunca enviou e-mail antes, conheceu o site na época do Death Note, bem antigo, o segundo programa, que é muito ruim, por sinal, não ouço. Mas como ele estava muito atarefado com o cursinho, praticamente não tinha tempo pra baixar e ouvir. Eu também estava atarefado com o cursinho, mas eu tinha tempo... Mas eu tinha tempo pra gravar e editar. E agora? E agora? E agora? Agora, qual a desculpa, né? Uhum. Ele disse que quando o cursinho terminou em dezembro, ele baixou todos os programas do Afogados e ouviu nas férias tudo de uma vez. Parabéns. Caraca, porra. Palmas. Palmas. Só nós dois aqui que eu não vou botar palmas de tarde. Bom, parabéns pelo podcast. Continue com o ótimo trabalho. Abraços. Próximo... Peraí, ele ouviu o Pó de Café também? E não disse. Perdeu ponto. O cara, é verdade, perdeu ponto. Perdeu. Na próxima a gente não lê o e-mail dele, não. Você quer falar, ouço o Pó de Café desde o programa número 1. Desde o Clacast, né? Desde o Clacast, pô. Aí é galera roots. Você sabe que esses dias eu tava ouvindo o Clacast? Olha só, cara, que merda. O de Handy Ken. E era bom, cara, esses últimos eu gostava, cara. O de Handy Ken eu gostei. Surrealismo também ficou bem legal. Surrealismo ficou muito louco, né? Um dia a gente vai fazer um remake, cara. A gente vai dar um jeito e vai conseguir fazer um remake. Eu vou ouvir esses programas só pra extrair a vinheta do Carnaval na Bahia, você vai ver. Ah, não, cara. Procura, por favor, cara. Carnaval na Bahia. Carnaval na Bahia. O próximo e-mail do outro Marcelo Hagemendo Santos. Fala aqui, sejam bem-vindos de volta, amigos afogados. Bem-vindos. Você que não sabe, Nicolas, o Marcelo Hageman é o nosso estudante de letras sem orelhas, que sempre manda e-mail que pode, mas ele é disléxico, isso é um problema. Verdade. Você é disléxico também? Conhece algum disléxico? Sorvete. É isso. Ele disse que escreve hoje para nos parabenizar pelo excelente programa. Isso foi meio unânime, né? O programa foi, o pessoal gostou, achou muito engraçado e tal. Graças acho que é abstinência, cara. Exato. E ninguém reclamou. É verdade. E isso foi muito bom, cara. Porque desde que o Gabriel saiu, Afogados não é mais a mesma coisa. Tá faltando 200 quilos aí. É só tirar o site do ar, 3 semanas, né? Eu começo a cair de joelho. Eu só quero meu programa de volta e tal. Muito bom, foi um bom, né, xarap nos trolls. Vamos ver se vai acontecer mesmo Pó de Café, né? Veremos. Parabeniza o programa depois de tanto tempo fora do ar e ele vem dar uma contribuição dele sobre as coisas que ele odeia. Que a gente, eu tô meio cagando, cara, pras coisas que ele odeia, mas eu vou ler algumas aqui. Só porque ele mandou um e-mail. Ele disse que eu ia ficar sem podcast pra ouvir enquanto joga Pokémon. Foi uma dedada no olho, você. Isso aí, ele... Que safado, né? Manda e-mail, depois já reclama. Odeia quem tem o preceito de que animação só se assiste na sua língua nativa. A galera que não gosta do dublado, né? Ah, sim. Mas essa discussão é muito longa. É um grande problema isso, né? Você assistir Naruto dublado é um problema. Você assistir Naruto é um problema, né? Tem casos e casos, né? Tem desenhos que realmente só dá pra ver na língua original e tem casos como Dragon Ball que só dá pra ver em português. É verdade. Ou em português de Portugal, melhor ainda. Dragon Ball GT é do caralho. Tá vendo? Ele odeia quem critica anime apenas pelo fanservice. Fanservice é mostrar bunda, peito, sabe? Ah, sim. E eu critico, sinto muito. Fanservice é muito triste. Aquela ideia de que pra vender o seu anime você precisa colocar uma calcinha ali no canto é meio, sabe? É tipo cinema brasileiro dos anos 80, né? É verdade. Mas no Brasil funcionou. No Japão... E além disso, ele odeia criticar a obra de entretenimento quando, obviamente, a pessoa não é um público. Ele tem uns ódios muito estranhos. Verdade. E, por final, ele odeia quando a gente não lê o e-mail inteiro, que foi o que eu acabei de fazer. Parabéns, Magal. Você está contribuindo com ódio alheio. Ciclo do ódio, não pode terminar. Ele fala que, bom amigo, isso é tudo por enquanto, não me odeiem, até o próximo programa. Até. Até. Último e-mail da Carol AA. Você que não ouve a leitura de e-mails, Nicolas. Eu sei que você não ouve, eu sei. Eu não ouço. Realmente, eu tenho que confessar isso, galera. Quando chega na parte da leitura de e-mail do Afogados, eu pulo. Você para, né? Querem falar mal de mim, falem ali. A Carol AA, ela sempre manda e-mail pra gente intimamente. É uma participante muito ativa. Olá para todos do Afogados no Sofá. Ela disse que curtiu muito o episódio passado, porém, deve dizer que passou por problemas por causa dele. Vejamos. Programa que você participou, vamos frisar. Pode ser que tinha sido sua culpa, Nicolas, por ela ter passado problemas. Vamos ver, vamos ver. Eu posso recompensar. É. Você é solteiro? Que isso? vem no meu podcast, não me dá nem um presente, já quer cantar com as ouvintes. Ah, cara, a referência de Poder do Chefão nunca vai ser ruim. Primeiramente, ela deve admitir que a maior parte da culpa pelos problemas foi dela, já que ela insistiu em jantar enquanto ouviu o programa. Enfim, o que aconteceu foi, ela estava com a boca cheia de arroz, porque ela é descendente de japonês, né? Então só podia ser arroz. Não ia ser feijão, né? Também não ia ser aracajé, pô. Sabe quando um prato baiano vai pro Sergipe? Vira isso, aracajé. Aracajé. Ah, meu Deus, que piada. Puta. Troféu joinha da piada. Arroz e carne no momento que nós falamos de panelas, né? Que a gente falou de panela. Tá faltando um vegetal ali, né? Um legume, uma coisa assim. É, mas japonês é assim, cara. Arroz. Ah, ela é japonesa, ela? Ela é descendente japonesa. Ah, então melhor ainda. Eu posso ajudar esse problema. Imediatamente ela teve que parar de mastigar e tentar refrear uma risada, que ela conseguiu com sucesso. Mas, quando nós começamos a discorrer sobre a ciência do cocô e sobre o Aldo, ela não aguentou e teve uma crise de riso. O arroz voou pra todo lado. Um pedaço enorme de carne desceu seco pela garganta. Ai. Ficou engasgada, tossiu por vários minutos. Minutos! Caraca! E a mãe dela... Calma, gente. Tinha que ser asiático. Se não fosse asiático, eu já tinha morrido. E a mãe dela, ao invés de ajudar, começou a rir da cara dela, porque ela tá ficando... Ela tá ficando roxa. Asiático é amarelo, ficou roxo. Então, juntou com azul, fez. Bizarro, cara. Entendi. Bom, agora ela disse que nunca mais vai comer qualquer coisa enquanto ouve o nosso programa, já que corre o risco de morrer engasgada com um ataque de riso. A gente podia botar um aviso sonoro. Esse programa não é indicado para pessoas que estão comendo. É. Ou comendo. Isso deve... Peraí, você falou uma coisa agora que deve ser muito tensa, cara. Saber que alguém transa me ouvindo. Será? É a pessoa se inspira, tipo assim. Caraca, tu imagina, cara, que bizarro. Eu ergo o cara vai pum. Coisas que ela odeia, que são vizinhos barulhentos e carro de som, né? Que esse povo é foda. Aqui não tem nem tanto. Nos bairros mais humildes, o pessoal que ouve a rocha, no máximo. Eu acho essa galerinha que põe um som gigante no fundo do carro. É, então, quando fecha o capô e o cara tá com aquele som gigante que tá bum, bum, sabe? Eu acho que devia trincar o vidro assim. Trim, né? Pra, pô, lá, devia dar uma combustão interna, né? No. Não, cara, o cara vai morrer queimado, então. Ah, não tem problema, é um a menos, cara. É um a menos, né? Desse tipo. Desse tipo. Ela não gosta de briga também, né? Não gosta de pessoas fazendo sexo em público? Eu também não. Cara, eu também tenho um problema sério com isso, cara. Tem um problema sério. Dá raiva, sabe? Dá raiva. Pô. É algo muito comum, né? Pô, é muito comum, cara. É muito comum. Por exemplo, um dia desse eu peguei um casal transando na piscina do meu condomínio, cara. Cara, quase que eu filmei pra denunciar pra polícia surdo. Pô, é uma afronta, tá ligado? E toda vez que eu encontrava com um maluco no elevador, ficava olhando com aquela cara de, pô, vou te dar um soco hoje, sabe? Ela disse também que odeia a gente bêbada e carnaval, né? Ela disse que no carnaval tudo isso que a gente falou é multiplicado por 10, né? Caraca, bizarro. 10 vezes mais barulho alto, 10 vezes mais pessoa fazendo gente na rua, 10 vezes mais gente bêbada. Ela dá 3 sugestões de tema. Capitalismo, olha aí. Cérebro e o funcionamento da memória. É um tema muito complexo, não vai rolar. Vai rolar. E toque. Um programa todo sobre toque? Não, acho que não. Toque retal ou que tal? Pode ser. Você gosta? Eu faço de vez em quando, é importante. É importante, mas saber que é só depois dos 50, né? Ah, é? É, tá fazendo muito cedo, cara. Me enganaram, então. Mas já que gosta, agora vai. Vamos lá. Bom, então é isso. A Carol manda abraço e beijo. Eu também mando abraço e beijo, porque acaba aqui a leitura de e-mails. Correto, Nicolas? Correto. Então vamos ficar aí todos na guarda da volta do Pó de Café. Uhul. E até semana que vem. Até.